andrecdesmoral.com.br. Eita, porra, será que eu tô ouvindo vozes? É o Troinha, o Anderson Neves, tamo junto e misturado, papai. Calma aí, Marquimoto. Era danada, era reboro bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Era danada, era reboro bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Desse cachorro vira lata, desse cachorro vira lata. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Empina esse Beethoven vira lata, empina esse gato vira lata. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Alô Saulinho Sam, tamo junto papai. Alô Salsicha Som, tamo junto. É nóis. Era danada, era reboro bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Era danada, era reboro bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Empina desse cachorro vira lata. Empina desse cachorro vira lata. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Empina esse Beethoven vira lata. Empina esse gato vira lata. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum gigante. André Cedez, a potência dos paredões.